Coisinha boa, coisinha boa do papá, coisinha boa da mamã, coisinha boa, coisinha fofa, gosta de férias em cruzeiros com generosos cavalheiros. Coisinha boa, escrevo-te esta carta diretamente da prisão. E tudo apenas porque um dia infeliz te dei a mão. Coisinha boa, um falso sonho cor-de-rosa. És delinquente, mafiosa, coisinha boa. Coisinha fofa, foste uma bela sacana. Por tua causa, estou de cana, coisinha fofa. Engataste um juiz do Supremo Tribunal e no corredor da morte mero a pena capital. Chantagear um financeiro, coisinha boa. Queria ser um deus, tu puseste-me de gatas. E agora apodreço a falar com as baratas. São caricatas.